Yeah. Mm. Oh, oh. Calma, ei. calma, filho. Ih, gente. Yeah. Devagar. Não é assim, né? Vai mais devagar, pode ir primeiro que já já eu chego lá. Vai mais devagar, pode ir sem pressa que nada sai do lugar. Eu posso te assumir, posso te acalmar, posso te despir, posso te excitar. Leva o caderno que tem coisa pra anotar, vai voltar pra casa com histórias pra contar. Devagar, sem pressa, já já tô chegando aí ou não. Uma hora dessa, disposto a qualquer situação. Devagar, sem pressa, já já tô chegando aí ou não. Uma hora dessa, disposto a qualquer situação. Então toma, toma, yeah. Disposto a qualquer situação, yeah. Então toma, toma, yeah. Disposto a qualquer situação. Se tá disposta, encosta, adoça. Da melhor forma, melhor proposta. Baby dance, baby dance. Enquanto no seu corpo desce água. Vai mais devagar, vai mais devagar. Pode ir primeiro que já já eu chego lá. Vai mais devagar, vai mais devagar. Pode ir sem pressa que nada sai do lugar. Eu posso te assumir, posso te acalmar, posso te despir, posso te citar. Leva o caderno que tem coisa pra anotar. Vai voltar pra casa com histórias pra contar. Devagar, sem pressa, já já tô chegando aí ou não. Uma hora dessa, disposto a qualquer situação. Devagar, sem pressa, já já tô chegando aí ou não. Uma hora dessa, disposto a qualquer situação. Vai mais devagar, pode ir primeiro que já já eu chego lá. Vai mais devagar, pode ir sem pressa que nada sai do lugar. Eu posso te assumir, posso te acalmar, posso te despir, posso te excitar. Leva o caderno que tem coisa pra anotar, vai voltar pra casa com histórias pra contar. Toma que toma, que toma, toma. Toma, disposto a qualquer situação. Toma, que toma, toma, que toma, toma. Disposto a qualquer situação. Ei. Ah, ah, então toma.